Continua a aproximação, 1-0-3, vento 0, navegador grau, 1 no Sucana. Continuando a aproximação, 1-0-3, vento 0, navegador grau, 1 no Sucana. 3662, corra direita para 060 para interceptar sinal. ILS X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 060, meu portal estabilizado no localizador, 362 atrás. 3658, desça para 3 mil pés, o QNH 1 no 0, 1 no 3. Xené 63, 1 no 0, desça para o nível 050. 050, Xené 63, 1 no 0. Da 358, curva direita, proa 045, limite localizador. Fundo, controle 120, aproxima 8, bom voo. 08, obrigado. Controle Salvador, Gol no 603, boa noite. Boa noite, Gol no 603, contato radar, suba para o nível 360, sai da Arbor. 360, Arbor. 3858, curva direita para o 060, desça para 2 mil pés, autorizado. Final ILS, X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Localizador, tá, 3662. AN 3662, chame Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, bom trabalho, tá, 3662. Bom pouso. AN 6310, inicia redução para 2209. Reduzindo, 2209, 6310. Controle com todo o nosso atraso, importante coordenado para o Recife, 3197. Da 3197, solicite ao Centro Recife, 125 decimal, 1 alterna, 133 decimal, 25. 251, 325. 09. Henrique Pouso, Arcos, 1 novembro. Tango Papa Golf, aciona identificação na proa de Amã, para interceptar a chegada da Amã, General 1013, reporte no ponto e da descida. Papa Golf, desça para o nível 060. Controle, Gol no 603, pode voar direto do Elefa? Afirmativo, Gol no 603. Direto do Elefa, obrigado. 3858, corrija o QNH para 1013. Chame Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Boa. Xalema 310, desça para 2, meu pai. QNH 103. 2 mil pés, 13, Xalema 310. Papa Golf, desça para 3 mil pés, QNH 103. Falou 5-5, você sabe o que é livre. Xenema 310, se possível, iniciar redução para 1909. Reduzindo 1909, Torre Salvador, até 3662, passou o externo, baixado trabalho. 3662, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 109. Autorizado pouso, pistão no 0, Autorizado, Xenia 6310. Afirmativo, Xenia 6310, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Gostaria estabilizado, Xenia 6310. Oscar Papa Golf, desça para 2 mil pés. Plano 3662, no solo 58, livre à direita, solo 12, 19. 219 ao livre à direita, tá? 3662. Corri, Salvador, muito boa noite, é o Sam 3258, estamos passando o sítio para baixar de checado. Plano 3058, boa noite, vento 090 graus, 109, ajuste no 03. Tem livre pouso no pistão no zero, então 3250. Livre pouso no zero com 1-0 no 3, tá 3250. No menos 3, chama centro Recife 128, decimal 8 alterna, 1-35, decimal 3. 1288, 353, obrigado. 3662, Librona Eco, na frente. 3662? Afirma, senhor. Livre táxi em frente. Alfa Juliette para o portão número 8, 3662. Frente Alfa Juliette, 3662 para o 08. Estabilizado, Xenia 6310. Xenia 6310, Xime Torre, Salvador, em 1 no 8, decimal 95. 895, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Xenia 6310, tá 3.200. Chanel 6310, continua a aproximação, ajuste no 03, comandante Celista. Tente, Chanel 6310. Boa noite, 85 no portão 9, confere. Autorizado, reporte táxi. Xenia 6310, livre pouso, pistão no 0, vento 080, grau 08. Livre pouso no 0, Xenia 6310. Confirma o vento, Xenia 6310. Vento 100 graus, 109, Xenia 6310. 100 com 10. Dá 3258, livre outro lado. Taxa em frente, 3258, reporte para ingressar no pátio. Reporte antes da Juliette, 3858. Vai rebotar aqui a Juliette, 398, acione identificação, prossiga na chegada Mari para nível 050, QNH 1013. Táxi Gonal 885, 181 a bordo, Galeão, 3:50, seu autonomia. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via Pátio, Índia e Alfa. Índia e Alfa, quando no ponto de espera, torre 1895 no 885. Pátio Índia e Alfa, 1895, ponto de espera da 10, Gonal 885. Boa noite. Aí. Pátio Juliette, 3258. Tem condições de agilizar para ingressar para o portão 3? Pode prosseguir então até o portão 33858. Prossegue até o 33858. Paulo Salvador, chame 6310, livrou, boa noite. 6310, boa noite, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso. Botarão, Juliette. Trip 528, acione identificação, proibir TAP Nissa para o nível 060, Kenegão no 03. Identificou, 060, 13, proibir TAP de escola, perdeu contato com o céu. Enter. Livre ingresso para o portão 612, 6310. Ingresso 612 também, 6310. Já Daniele colapsou no 0, vento 090 graus, 109. Linde colapsou no 0, gol no 85. Papagolfo do ILS. Pode que é Papagolfo Chimitor, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Obrigado. Oscar Papagolf, continua a aproximação, ajuste no 0 no 3. Bom. Voo no 885, decolado ao 09, controle 120, decimal 8. 08, boa noite. Boa noite, voo no 885. Boa noite, Gol 1885, contato radar, suba para o nível 360 na saída dela. Adel, ciente 360, obrigado. Bono 398, desço para 2, meu pé está autorizado, final ILS, X-ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2, reporte estabilizado, Bono 398. Pouso pistão no 0, vento 0, 90 graus, 1, 2, 9. Gol. Boa noite, Gol no 604, acione a identificação, prossiga a chegada da malha e desça para o nível 060, QNH no 013. Psico 218, desça para o nível 050. Psico 218, desça para o nível 050. 050, Psico 218. Pagão que trem baixado e travado, solicita uma base pela direita, pista 197. Tupã Pão Golf, plano cancelado, Zulu 2, autorizado base pela direita, reporte final do 7. Novo. Papa Golf, livre pouso, pistão 7, vento 090 graus, 109. Golf, livre pouso. Sim, parte destino após o pouso, o outro Papa Golf. A guarda era está. Entendi. Psico 218, desça para 2, meu pé é autorizado. Final ILS, X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2, meu pé é ajustado 1013, reporte estabilizado no final do ILS X-ray, down no 0. 218. Boa noite, SGR 722, informação de guerra para o 7, a quarta copa, 1 minuto, 5827. Boa noite. Alaska Papa Golf, pelo solo 114, autorizado Vic Track, acessando a frequência livre. Boa noite, Papa Tango Romeo Golf Vita, acionando identificação, autorizado proa de Pelo. Foi Pelo para interceptar a chegada Bonfio, QNH 1013, reporte no ponto e dá descida. No 398, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 18 a Salvador, o gol 1398, está 1 mil e meio do externo, baixou e travou. 1398, continua em continuação, reporte no externo, ajuste no 0 no 3. Reporte externo no 0 no 3, 1398. O Golf Vitor desça para 4 mil pés, QNH 1013. Pés, QNH 1013. 2013, 1604. Ação externo, voo 1398. 1398, livre pouso, pistão 0, vento 0, 80 graus, pistão 0. Tá, livre pouso, voo 1398. O Galeão, nível de voo 360, autorizado. Decola no 0 com primeira curva à direita, saída da El, Leida, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta Pesulu no 0, nesta rota TESMAP, após DCT Luft, DCT Barbacena. Frequência do controle em 1208, a torre em 1895, seu código transponder 5512, Webjet 5827. Autorizado 360 para o Rio de Janeiro Galeão, vai chegar a 1-0 com a primeira curva para a direita, da El Leda Brito, interceptando 1-0, vai até Mato do Babacena, 208, controle 2914-512, transponder Webjet 722. Posição 4. Confirmando o número do voo, é 5827, correto? É, já, 5827. Ok, 7. Reporte pronto para o posto de estacionamento, 5827. Vai reportar, vai ser 5827. Passou o externo, estabilizou o trip 5218, controle. Trip 5218, checa o trem de pouso, chame torre Salvador em 1 no 8, decimal 95.